quero ser melhor do que fui ontem. Quero agradar teu coração. Sei que não sou digno de nada, mas a ti recorro em minha aflição. Me lava, me limpa, me faz um novo adorador. Tira tudo que não te agrada, me refaça, Senhor. Quero te adorar.